Aí, vou chamar um cara aqui que arrebenta, o cara é 10, o cara é 1000 e o cara canta demais. Meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Dodô do Pichote! Cheguei! Olha o boteco! Olha o boteco, vai virar! Vamos embora! Vamos nós! Sábado, domingo, eu vou pro boteco causar. Pro boteco causar. Sexto, sábado, domingo, eu vou pro boteco causar. É gente, segunda a gente pega no batente. Na terça não é diferente. Acorda cedo e vai trabalhar. Quarta-feira, já liga a TV, assiste o jogo. Na quinta já tem um alvoroço que o fim de semana vai pintar. Segunda a gente pega no patente, na terça não é diferente. Acorda cedo e vai trabalhar. Quarta-feira, já liga a TV, assiste o jogo. Na quinta já tem um alvoroço, que o fim de semana vai pintar. Vai pintar então. Ei! Já mandei meu papo reto, já tentou. Já postei lá no Instagram, já estourou. Que agora é só boteco, não tem carro. Me procura lá na pista, pô. Que sextou. Já mandei meu papo. Já mandei reto, meu papo. Já reto. Já postei lá no Instagram. Já estourou. Que agora é só boteco. Não tem caô. Me procura lá na pista, pô. Que sextou. Que sextou. Bate palma pro Dodô aí, gente, vai!